A mil graus. A minha mãe tem. Aê, moleque. Aê, DJ, corta pra mim. Alô, DJ, corta pra 18. Alô, Dubá, alô, Dubá, manda mais uma aqui pro DJ. Alô, meu DJ, vamos lá, corta pra 18 e bota no 12. Alô? Corta pra 18, meu DJ. Ei, como vai você? Esse DJ é show. O DJ das multidões. O DJ que detona. Põe no esquenta, meu DJ. Aqui é no máximo. Vai lá, meu DJ. No 220. Arrebenta, garoto! Assim você vai matar papai, viu? Bota pra moer. Bota pra cima, DJs. Boy. Boy! Arouças, mora! Vocês pensaram que se ia se livrado de nós? Olha aqui nós de novo! Vai enfiando só na manteiga! E esse homem tá com bezerro, mamando, mamando e tirando do povo! Cadê a galera do Flamengo? Cadê a galera do Vasco? Cadê o gritinho das apertadinhas? Tudo pronto. Cavalo do Marajó. Coloca no 200. Coloca no 14, meu. Corta agora pro macaco correndo. Corta pra 18, DJ. Corta pra 18, DJ. Corta pra 18. Corta pra mim. Cu cabeludo. Dá-lhe a pedrada. Danada. Alô, equipes. Dá-lhe firme. Desligue aí e fique ligado aqui. E aí, DJ, manda ver! E bota concorrência pra dançar. E quem é flamenguista, joga a mão pra cima e dá um grito. E quem é vascaíno, joga a mão pra cima e dá um grito. É sofrência! Ô, sofrência! Yeah. Aqui se você não dança, o grave te balança. Ei, gordo! Eita, mano! Eita, maninha! Sempre. Isso vai dar problema. E aí, DJ? Let's play, DJ. Aí, DJ, manda um alô pra aquele liso. Aí, DJ, me paga, seu liso. Aí, DJ, paga um balde pra nós. Aí, meu primo, me paga, seu liso. Alô, DJ Mão de Vaca. Alô, DJ, paga uma coca, filho! Alô, DJ! Bota no máximo! Yeah! pra machucar seu coração! Aqui só toca sucesso, meu brother! É na sofrência! É das marcantes que elas gostam, meu amor! Eita sofrência! Eita sofrência, meu amor! Eita sofrência! Esse DJ é Jarana! Esse DJ é mentiroso pra caramba! Esse DJ faz a galera pirar! Esse DJ faz você dançar! Esse DJ só é papo furado! Fala, DJ caloteiro! O DJ que faz ao vivo! O som que contagia! Onde toca é sucesso! Sai daí, mentiroso! Só na sofrência, papai! Te ligue nas novidades aqui, só toca sucesso! Te segure! Agora o show vai começar! Te segure, meu irmão! O show vai começar! Te segure! O show vai começar! Mil graus. Não é no 12, é no 13. Native Instruments. Track to. No 12. No 14. No 220. No 12 é pros fracos. Os fortes não tem limites pra fazer a galera pirar. No 12, DJ. No 14, DJ. O DJ que come todas. O sistema Lineway. O sofrência. Sofre não, papai. Pra cima. Sabe de nada, seja bem-vindo. Fique ligado com a gente, porque agora você vai dançar e se emocionar. Manda ver. Sempre as melhores pra você. Sempre. Solta o som. Taboca é nome de madeira oca, viu? Talento e profissionalismo em primeiro. Tchau, primo. Tchau. Toca aquele hino. Toca logo o fino que é só o filé. Ainda mais que eu me montei belíssima hoje, eu não quero nem saber. Vai até que horas? Até 4, até 3, não interessa. Eu quero chegar de manhã contigo lavada. Toca que eu quero dançar, menino! Solta o som! Tocando as marcantes no 14, DJ. Botando só as... Com Melody. Toma então, concorrência. Toma, tio meu preto, assim que eu gosto, essa é boa. Ego, agora que vocês estão em sociedade, ninguém segura mais, né? Treme! Treme! Treme! Treme! Treme, treme, treme, treme, treme tudo e estremece tudo! Manda ver! Treme, treme, treme, treme, treme e estremece toda a região metropolitana! Treme! Treme! Treme! Ei, tu não vem mais, hein? Isso que tu quer, né? Tu quer o marido. Tu sabes, filho. Um som digital e cristalino. Uma ameaça foi detectada. Uma bicha foi detectada. Uma boa sequência só é feita com um bom DJ. Vai pra cima, garoto. Yeah.